Answers to group 10b. Make a contraction of the words in parentheses if appropriate. Respostas ao grupo 10b. Number 1. Gostamos deste bar. Number 2. Vamos àquele cinema. Number 3. Elas estão nessa sala. Number 4. Eu sou desta cidade. Number 5. João mora perto daquela casa grande. Number 6. Tu gostas dessas meninas? Number 7. A Maria quer ir a essa loja.